força interior. O que é essa chamada força interior? Muito se fala, muito se ouve, mas como é que ela é produzida? Como se manifesta? Aonde está guardada? Mesmo aquele que é descrente de tudo, descobre em si uma capacidade de superação nas situações desafiadoras que a vida propõe, que ele mesmo desconhece. As religiões nos dizem que é Deus que age através de nós. A ciência explica que fatores externos nos influenciam, que predisposições orgânicas atuam sobre nós, mas sempre falta uma lacuna a ser preenchida. O fato é que nós sempre deixamos que os outros expliquem o que ocorre em nós. A resposta pronta sempre é mais fácil. A crença, estabelecida em bases sólidas, coerentes e reais, aliada a uma busca em compreender a nós mesmos, analisando nossos comportamentos e, principalmente, os nossos pensamentos, nos torna indivíduos mais fortes a enfrentar as ocorrências do dia a dia, a se preparar para abrir mão daqueles que amamos, do que nos dá alegria, do que achamos que dá sentido à nossa vida. Jesus sabiamente nos disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E a compreensão disso é a paz de espírito que tanto desejamos. É esse entendimento dele que nasce a força interior que temos. São nos momentos que exigem equilíbrio emocional e capacidade de superação que se manifesta essa força, que está guardada na alma através do amor, traduzido em pensamentos, palavras e atitudes que reflitam Deus em todas as oportunidades que a vida nos oferece. Que fiquemos na paz e que assim seja.